135-20, autorizado, ANR decolar, pistão no zero, vento 190 graus, 4 nós. Decolagem no zero, 135-20. Decolada 08, controle 208. 208, 3520, bom dia. Controle de Salvador, bom dia. 3520, passando 1500, Pucca, transição Aracaju. 3520, contato radar, suba via Pucca para nível de voo 310. Via para o 310, 3520. Alfa 3. Lula 73, bom dia, informação Charlie, prossiga. É, a informação Charlie, o ATIS aí tá ininteligível, poderia passar as condições, por favor? Tá firme, condições visuais. Pista 10, vento 180 graus, 08 nós, ajuste 1018, temperatura ambiente 23 graus, temperatura da pista também 23. O procedimento em uso é o ILS XR da pista 10. Positivo, muito obrigado. Tá pronto, código Guarulhos 360? Pronto, prossegue. Autorizado, Guarulhos 360, via rota do plano de voo, pista 10, primeira curva direita. Da Leda Motiva, 5471, no transponder, controle 120.8. Guarulhos 360, rota do plano, pista 10, da Leda Motiva, 5471, no transponder, 120.8. Via, rota do plano de voo. Via rota. No portão 4, chame pronto, gol 1173, está correto. Vai chamar, obrigado. Decimal 45, alterna 12685. Confirma para o TAM 3520? Ativo, TAM 3520, chama o TAM 3520. Ok, 2545-2085, TAM 3520, bom dia. posição 4, chuveiro de câmera. Autorizado, Tim Tax, Gol 9173. Autorizado, Gol 9175. 73, perdão. ILS X-ray, pista 0, informe estabilizado. TAM 3896, autorizado, final ILS X-ray, pista 0, informe estabilizado. É o 3816, confira. TAM 3816, pista para 2000 pés, autorizado, final ILS, informe estabilizado. Descendo para 2000 pés, autorizado ILS, reportar estabilizado, TAM 3816. Salvador, o TAM Mike, que sei papá. Prossiga, Mike, que sei papá. Posição de autorização de reboque da fonte 06 do posição 1, para a posição 104 do pátio 1. Autorizado, meia dúzia para a remota, chame o término. Ok, chamarei, muito obrigado. 173, está pronto para o táxi, tem 164 no PLD, aterna com 5, 4 horas e 10. Autorizado, táxi até o ponto de espera, pista na zero, via Índia, torre 1895-1018, bom voo, gol 1173. P18 via Índia, ponto de espera 1895, bora. Estabilizou em LF, TAM 3896. TAM 3896, chame agora Torre Salvador, 118-95. Salvador 1895. Salvador, bom dia, TAM 3896, estabilizado em LF. 3896, continua aproximação da ponte visual com campo, ajuste no zero, boa noite. Continua aproximação da ponte visual 3896. Passando externo visual com campo, tá 3896. 386, atualizado pouso, pista no zero, vento, 190 graus, 5 nós. Sempre o pouso, 10, tá, 386. Salvador, gol 973, ponto de espera pronto, está visual com tráfego na final. Gol 973, após o pouso da aeronave na final, autorizado aliar e manter 1-0. Tráfego na final, aliar mantém, gol 973. Sala 29, libera a direita, chama o solo 211. Direita 211, boa noite. Salvador, boa noite. Bom dia. 326 da Calibra. Alfa Juliette, portão 04-38, ano meio. Alfa Juliette, pro 432, ano meio. 190 graus, 59. Eu ia falar de posição no zero, gol ano 73. Bono 173, decolado 231, no controle 208. 208, bom dia. Bom dia, Bono 873. Tá visual, solicita a curva imediata direita, livrar um cúmulo. Bono 173, contato radar, suba e mantenha nível de voo 360. Está autorizado os desvios necessários e após se tiver condições, voa Leda. Após desvios, voa Leda, gol 1173. Salvador, Salvador, é o Samai, que é o Sei Papá, forma o terno, o repórter, posição 14 do Fátima. Muito obrigado e um bom dia. Possibilidade VAMOT, VAL, GOL no 1373. GOL no 1373, mantenha a brasileira e aguarde. 1973, chame Centro Recife, 1251, alterna 1133, decimal 25. 5133, 25, bom dia. Bom dia.